6h48, bom dia. 6h48. Estamos apresentando o nosso Alvorada Sertanejo, o melhor da música sertaneja. Manda um abraço aqui a Claudiane e a Bianca, a Claudiane, toda a turma lá da Lagoa do Limoeiro. Obrigado pela audiência. Alô, Sidney. atender a Água de Limoeiro, entre em contato com a equipe 10 de Esportes Cabra Velha. Precisamos falar contigo, tratar de assunto do seu interesse. Sirinei na Lagoa do Limoeiro. Está em contato com a equipe 10, viu? Assunto do seu interesse, querido. A turma lá da Jurema do Quijim, grande abraço, meu amigo Zé de Paulo, pessoal da Malhadinho, Cara Branca, o Beleza, pessoal de Cumbe de Cima, alô Léo, alô Nicinha, alô Nem, a Dona Dadá. Os amigos do povoado de 50 Candudos também, pessoal do Serrinha Quijing, pessoal da Lagoa Funda, valeu aí pelo radinho ligado, viu? Vamos que vamos. Pedir algumas coisas pra você. Faça um esforço se puder me atender. O teu pai vai precisar de atenção. Filho, o tempo vai mudar meu modo de agir. Quando você me chamar, eu não ouvi. Tente entender a minha falta de audição. Filho, se algum momento eu tiver algo pra falar e por acaso minha voz não escutar, é que eu perdi a resistência do pulmão. Filho, se eu ficar resmungando com tolice, não se preocupe, é o início da velhice. E para isso não existe solução. Filho querido, não é preciso esquentar sua cabeça. É normal que o ser humano se envelheça. Comigo é certo que também vai ser assim. Querido, eu cuidei de você até crescer. Está chegando a minha vez de envelhecer. Estou pedindo pra você cuidar de mim. Pensar que é por falta de atenção. Eu jamais faria isso por maldade. Filho, se eu ficar de madrugada por aí, feito fantasma pela casa sem dormir, será também pelo excesso da idade. Filho, teu cuidado não é por obrigação. Agradeço toda a sua proteção e pelos lindos netos que você me deu. Filho, a vida é assim, o tempo passa e tudo muda. Fique sabendo que vai precisar de ajuda quando você ficar velho feito eu. Filho querido, não é preciso esquentar sua cabeça. É normal que o ser humano se envelheça. Comigo é certo que também vai ser assim. Filho querido, até crescer, está chegando a minha vez de envelhecer. Estou pedindo pra você cuidar de mim. Meu filho, meu filho, cuida de mim. Ah, eu gosto. assistiu Alvorada Sertaneja na Planalto? Assistiu o quê, rapaz? Ouvi! Ah, você também é professor? São 6h58 na Bahia, fechando o nosso Alvorada Sertaneja de hoje, de volta amanhã. Na sequência tem Júlio Almeida, direto ao ponto. Alvorada Sertaneja, amanhã tem mais. Bom dia! Rádio Planalto AM. Rádio Planalto AM. 660 kHz. Uma emissora do Grupo Lomes de Rádio Difusão. A sua frequência exata. Planalto. Tá todo mundo ligado na melhor sintonia. Rádio Planalto AM. Grupo Lomes de Rádio Difusão. Uma nova dimensão no rádio baiano. A seguir, mais uma atração da sua Planalto AM. O programa que você vai ouvir agora é uma produção independente. Os fatos e opiniões aqui expressos são de responsabilidade de seus realizadores. Atenção, em 5 segundos, direto ao ponto. Agora no ar, um jornal dinâmico e com compromisso de levar a verdade. Direto ao ponto, as principais notícias da cidade, do estado, do Brasil e do mundo. Economia, política, esporte, prestação de serviço e muito mais. No ar, direto ao ponto, com Júlio Almeida. Estamos aqui direto ao ponto com Júlio Almeida. Transmissão simultânea pela Transbrasil FM 95.7 e pela Planalto AM 660. A verdade nua e crua, doa a quem doer. Hoje, quarta-feira, é isso mesmo? Quarta-feira, né? 3 de agosto de 2022. O tempo está passando tão rápido que a gente está perdendo até a noção do tempo. Temperatura no momento 20 graus, previsão para hoje a máxima chegando a 26, a mínima 19. Segundo a previsão, chuva leve. E a dica do dia: o que você viverá amanhã é fruto do que você escolhe hoje. Se liga. Bom dia, Wilson Mota. Bom dia, Júlio Almeida. É isso aí, vamos começar o dia aqui com as manchetes do dia. Programa Direto ao Ponto. A notícia em primeiro lugar. Pois é, e vem aí mais uma crise mundial. Estados Unidos brinca com fogo, diz China. A primeira-dama Michelle reluta em participar de eventos políticos sozinha. A coisa para o Bolsonaro não tá bom, não. Mais um prefeito do PSD anuncia apoio à pré-candidatura de ACM Neto. Agora vamos direto ao ponto, com Júlio Almeida. Pois é, gente, já não bastava, né, essa crise mundial, a questão lá da Ucrânia com a Rússia, né, os Estados Unidos pelo meio, a Europa, e agora os Estados Unidos brinca, né, como diz o governo da China, né, que os Estados Unidos brinca com fogo, diz a China sobre a ida de Nancy Pelosi a Taiwan. O Ministério dos Negócios Estrangeiros da China declarou em nota que a visita da presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, a Taiwan, é uma violação severa do princípio de uma só China e das estipulações dos três comunicados conjuntos China e Estados Unidos. Abre aspas. Todos esses atos são muito perigosos. É como se brincassem com fogo. E quem brinca com fogo acaba se queimando. Alertou o órgão. Olha, a China não é a Ucrânia, né? E esse atrito ocorre, né, porque o país asiático considera Taiwan, que faz parte, né, do seu território, e condena qualquer contato de autoridades ou tentativa de reconhecimento da autonomia da ilha. Para os chineses, a viagem de Pelosi é uma provocação. Já não basta o conflito da Ucrânia, como a gente estava falando, com a Rússia, que deixou o mundo, né, à beira, né, de uma guerra mundial. Agora, né, os Estados Unidos provocam um novo conflito com a China. E a Rússia já declarou abertamente seu apoio à China, né? Vamos torcer que seja, né, que esses anos acalmem aí, porque se houver uma guerra mundial, imagina só, né, com tanta arma nuclear, tanto nos Estados Unidos, como na China, como na Rússia. Adeus, mundo. É brincadeira, né? O pessoal aí brigando pelo poder. E a primeira-dama aí, falando em poder, né? A primeira-dama Michelle Bolsonaro reluta em participar de eventos políticos sozinha. A assessora do presidente diz que a primeira-dama só pretende ir a viagens que o marido for. Uma delas está prevista para a próxima terça-feira, que foi ontem, né? Próxima terça-feira, dia 9, na próxima semana, quando a Caixa lançará em São Paulo o programa Caixa para Elas, o programa incentivo ao empreendedorismo feminino. Olha, o cara está há 4 anos no poder, nunca fez uma ação em prol das mulheres. Agora, na véspera das eleições, né, usam órgãos públicos para fazer politicagem. E a primeira-dama, tem um guru dela, né, um guru religioso da primeira-dama, é o pastor José Valandro Júnior, é acusado de abafar um golpe financeiro aplicado por um ex-líder da congregação evangélica que ele dirige, a Igreja Batista Atitude. Duas fiéis da Igreja Evangélica dizem ter sido vítimas do golpe. Os episódios ocorreram em 2017 na Barra da Tijuca, lá no Rio de Janeiro, e resultaram em processos contra o suposto golpista, o também pastor Oséias Oliveira de Abreu, contra a igreja. Né? As vítimas afirmaram ter transferido quase 1 milhão para uma conta nos Estados Unidos em nome de uma empresa do pastor. Segundo elas, ele havia prometido um retorno financeiro com investimento no exterior, mas o dinheiro, ó, sumiu, desapareceu. Então, o pessoal entrou na justiça, está em busca, né? Mais um estelionato aí, um pastor. Imagina só, para todo canto que você olha nesse governo, você só vê corrupção. Né? Todo canto aí, é pastores envolvidos, aquela questão lá do MEC, né? Vários pastores envolvidos lá em propina, né? É, dando até barra de ouro, prometendo barra de ouro para prefeitos, em troca de. Pedindo barra de ouro para prefeitos em troca de recursos para a construção de escolas, aqueles absurdos no MEC que nós vimos, absurdo na saúde, e outros agora, esses escândalos da Codevasf também, milhões, bilhões sendo desviados todos os dias por esse governo aí, esse desgoverno do senhor Bolsonaro aí. Então agora envolvendo também o guru religioso da primeira-dama Michele Bolsonaro, que é o cara lá encobrindo um golpista, um pastor golpista dentro da igreja, onde deu aí, ele está respondendo um processo por desvio aí, ter metido a mão, ter roubado 1 milhão na conta de duas fiéis. Então, esse negócio de ser fiel dessas igrejas aí é meio complicado, né? E o pessoal tem um poder de persuasão muito grande, né? A gente viu essa semana passada mesmo o Edir Macedo, né? O dono da Universal, pedindo, né, aos fiéis que transfiram em vida seus bens para a igreja, né, para quando morrer e deixar esses bens para a igreja. Será que ele fez isso? Porque ele é bilionário, ele está lá, ele já esteve até na lista da Forbes, né, aquela revista americana que lista os bilionários do mundo, ele já esteve lá também na lista dessa revista aí. E agora pedem que os fiéis transfiram seus bens em vida para a igreja. E tem gente que acaba, infelizmente, acreditando que com isso aí vai comprar o seu lugar no céu, né? Não sei se realmente pode comprar no céu ou em outro local. Olha, mais um prefeito, falando aqui um pouquinho da política na Bahia, mais um prefeito do PSD anuncia apoio à pré-candidatura do ACM Neto. O pré-candidato a governador ACM Neto recebeu terça-feira, ontem, o apoio de mais um prefeito filiado ao PSD, partido que integra a base governista, Danilo de Babão. Olha que nome, Danilo de Babão, do município de Muritiba, no Recôncavo Baiano, diz que a juventude do ex-prefeito de Salvador ajudará a Bahia a retornar ao seu protagonismo. Danilo de Babão é o terceiro prefeito filiado ao PSD a anunciar adesão ao grupo de ACM Neto em menos de 24 horas. Na segunda-feira, Heracto Arandas, de Jaguaripe, outra cidade do Recôncavo, anunciou apoio. E na manhã dessa terça-feira, o gestor Paulo Sérgio Oliveira, de Adustina, também esteve como pré-candidato do União Brasil. Desde o início de julho, Nena, prefeito de Iambu, Pitani Yoshida, de Conceição do Jacuípe, Babi de Prado, de Pau Brasil, Adãozinho, de Itaguaçu, da Bahia, Paulo Sérgio, de Adustina, e Aranda, de Jaguaripe, também anunciaram apoio ao ACM Neto. Olha, vários prefeitos do PSD, e com ligações, né, vários a gente tem visto aí, com ligações até com o secretário de Estado, José Nunes, do PSD, estão debandando para o colo do ACM Neto. E aí vamos ver como é que fica o senhor secretário nessa situação, né? Se ele continua a pedir voto para seu pré-candidato a deputado federal, a esses prefeitos que estão traindo o Rui, né? E o Rui, tanto o Rui como o Otto também, que são aliados do Otto. E aí fica complicado, né? Vamos ver aí se o candidato, apoiado pelo seu secretário José Nunes, do PSD, vai subir nesses palanques junto com esses prefeitos que estão apoiando a ACM Neto. Então a coisa aí está meio complicada, né? Será que ele vai estar lá apoiando, vai estar no mesmo palanque do prefeito hoje que apoia o ACM Neto? Ou vai desistir do apoio desses prefeitos? Ou não vai mais querer o apoio desses prefeitos? Então, acho que esses prefeitos aí, e já foi até uma fala, né, do próprio secretário, disse que, certa feita aí, numa entrevista, ele disse que o prefeito, né, daqui de Euclides da Cunha, por apoiar, reconhecer o trabalho do Rui Costa, reconhecer o que Rui Costa, o governo do estado, tem feito por Euclides da Cunha, ele foi colocar lá, dizer que o prefeito poderia estar traindo, né, o PDT. Não, o prefeito foi coerente com a situação. Uma prefeitura que tem recebido recursos, né, do governo do estado, tem recebido recursos com emendas parlamentares do Félix, do PDT. O seu prefeito tem coerência. Ajudar quem ajuda a cidade. Isso é a verdade, né? Sem traição alguma. Traição é quem estava de um lado, né? Sempre foi da base do velho ACM e de repente foi para os braços do PT, na época da eleição, do Jacques Wagner. E agora vamos ver como é que fica a situação. Só para lembrar aí, hoje, um deputado federal para ser eleito aí, da legenda do PSD, deve ter em torno aí de 100 mil votos para ser eleito. A gente lembrando que o senhor José Nunes, como deputado federal eleito na última eleição, teve 99 mil votos. E foi o último a entrar. Então, realmente, é uma legenda muito pesada de votos. E com essa atitude agora de alguns prefeitos do PSD em abandonar Rui Costa e Otto e apoiar o ACM, fica meio difícil. É isso que eu faço. Será que vai subir no mesmo palanque e pedir voto no mesmo palanque desses prefeitos junto a ACM Neto? É ver, né? Esperar para ver o que vai ocorrer aí. E falando também um pouquinho mais aqui, a gente tem aqui, eu tenho um visto aqui, gente, não sei, eu vejo vereadores aqui em Euclides da Cunha, até parece que alguns vereadores aqui em Euclides da Cunha, não falo todos, parece que participam de um BBB, né, só vive de selfies, fazendo autopromoção, vão até para aniversário de boneca, né? E é selfie para cá, é foto para cá, é foto para lá, é cafezinho na casa de um, é almoço na casa de outro. E projetos, a gente não vê quase nenhum. Principalmente daqueles que se dizem oposição, né? E falando em política, em oposição, depois de 6 anos, né, na véspera da eleição, aparece aí os salvadores da pátria, né? Que vai fazer e acontecer. E temos exemplos aqui bem perto aí. Veja o exemplo aí dessas obras, né? Que estão vindo aí para Euclides por intermédio do secretário, agora, né? Secretário de Estado, como aquela construção do campo de bola lá na Lagoa do Guedes, né? Estão fazendo a maior firula, a maior festa aí, construção. É bom, vem, realmente é bom. É obra sempre é boa para a cidade. Não condeno sobre isso aí. Eu condeno é o seguinte. É que depois de 6 anos vai aparecer, né, como salvador da pátria, vamos resolver os problemas. Aí a gente vê, só para vocês terem ideia aí, o que é que ocorre, olha só, quando, né, do mandato de deputado, né, do deputado da terra, olha só aqui o que nós temos aqui. Em 2020, 382 mil para a reforma do estádio municipal de Quinjingue, né? É uma emenda do senhor deputado José Nunes. Nós temos aqui em 2019 também mais 515 mil lá para, vamos ver aqui onde foi, para a quadra poliesportiva lá em Campo Formoso. Campo Formoso é a terra do deputado estadual que levou daqui 9 mil votos e nunca mandou uma agulha aqui para Euclides da Cunha. E tá aí, ó, em sua porta pedindo voto, viu? Vamos abrir o olho, vamos ficar ligados aí. Então foi lá 515 mil. Nós temos mais 382 mil aqui, em nota de empenho lá do senhor deputado, a construção da terceira etapa do Estádio Municipal de Heliópolis. Isso foi em 2019, 382 mil. E continuamos, tem mais aqui, 365 mil. Temos aqui mais para a segunda etapa do estádio também lá de Heliópolis. Então já vamos nessa brincadeirinha aí. 700 mil reais, né? E temos mais. 302 mil para Adustina, quadra poliesportiva. 243 mil para a Feira de Santana, ampliação de campo de futebol. 243 mil para Iambupe, estádio de futebol, modernização do estádio de futebol. Temos mais aqui, 380 mil, revitalização da quadra localizada entre as escolas municipais de Senhor do Bonfim, lá em Macururé do Bonfim, Navarro, lá em Macururé. Então, quer dizer, várias emendas aqui, e aí o pessoal soltando fogos, né, que está aí depois de 6 anos, estão lá tocando a construção, que é uma emenda, né, que é do governo federal. O deputado disse que é uma emenda dele, né, mas eu vejo uma placa lá que é do governo federal, é um projeto do governo federal, a construção do campo lá na Lagoa do Guedes. É interessante o que eu falo, não estou só contra não, viu, gente? Pelo amor de Deus, vão estar aí depois distorcendo. Ah, Júlia, é contra não. Eu sou contra isso. Vim querer, depois de 6 anos, totalmente ausente, depois de fazer benefícios e benefícios para várias e várias cidades aqui, como eu tenho mostrado aqui constantemente, e vem agora o Cris da Cunha com esse projeto aí, depois de 6 anos de ausência. Justamente em época eleitoral. Então vamos ficar de olhos abertos para esse pessoal que diz que realmente ama a cidade e some, né? Mas tá aí, só é vocês entrarem lá nas redes sociais, como eu sempre gosto de deixar aqui bem claro, né? Você vai lá, portal da transparência, está tudo lá. Documento, valores, para quem, tudo mais. É chegar, dar uma checadazinha lá e a gente vê tudo isso aí. Se eu não tô sendo correto, é como sempre falo aqui, os microfones aqui do Direto ao Ponto estão à disposição dos senhores para virem aqui. Agora, virem aqui direto ao ponto, explicar, né? Porque essa ausência de 6 anos, porque mandou milhões para tudo que é cidade na Bahia e migalhas para Euclides da Cunha. E agora está aí batendo em sua porta querendo voto. Venham, fiquem à vontade, vão ser bem recebidos aqui, com todo o respeito, com todo o carinho, mas venham direto ao ponto, tá bom? Olha, outro aqui, direto ao ponto, viu? Bolsonaro diz ter certeza que pode ser preso caso não seja reeleito. Ele tem dúvida ainda? O presidente Jair Bolsonaro afirma ter certeza que deve ser alvo de inquéritos que teriam como objetivo levá-lo à prisão caso não seja reeleito. Ele acredita também que seus filhos podem se tornar alvos mais fácil de investigadores caso deixe a presidência da República. De acordo com a coluna de Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, Bolsonaro tem repetido a fala a diversos interlocutores em Brasília, inclusive de seu próprio governo. Com dificuldade de se recuperar nas pesquisas eleitorais, a hipótese estaria deixando o presidente cada vez mais inquieto e, de acordo com alguns interlocutores, transtornado em alguns momentos. Bolsonaro está transtornado desde quando sentou naquela cadeira, quase 4 anos. Louco, né? E será que ele tem dúvida disso? Acho que não, né? É por isso que o menino de recado do Bolsonaro, o presidente da Câmara, o senhor Lira, está tentando aí a todo custo aprovar uma PEC para criar a figura do senador vitalício, né? Para ex-presidente, justamente para blindar o Bolsonaro, ele deixando de ser presidente, ele seria senador vitalício e teria o foro privilegiado, né? Não ia para a justiça comum. Então Lira, né, o garoto de recado do Bolsonaro, está tentando de toda forma criar esse cargo, né, essa PEC de senador vitalício. O próprio Lula disse que é contra isso aí, né? Então, acho que as pessoas querem ficar atentas. Vamos ver como é se realmente esse projeto, né, vai à frente e quem vota num projeto desse aí. E falando do diabo, logo aparece o rabo, como diz o velho ditado, né? O presidente Jair Bolsonaro chamou de cara de pau e sem caráter os signatários da Carta pela Democracia, documento organizado pela Faculdade de Direito da USP em relação aos ataques do chefe do Executivo contra as urnas eletrônicas. O manifesto conta com mais de 667 mil adesões da sociedade civil. Além de ter sido assinado por juristas, ministros eméritos do Supremo Tribunal Federal, docentes universitários, membros dos tribunais de contas e do Ministério Público, empresários de vários setores, banqueiros, artistas, líderes políticos, incluindo candidatos à presidência, entre outras personalidades de diversas categorias. É o desespero bater na porta do senhor Bolsonaro. O medo de ser preso aí. Tá? Então tem tudo, ele tem criado toda essa confusão referente à urna eletrônica, às eleições, colocando aí em suspeição a lisura das urnas eletrônicas. E hoje, né? Hoje as Forças Armadas vão ao TSE, representantes das Forças Armadas vão ao TSE inspecionar o código de fonte da urna, que era uma exigência, né, das Forças Armadas. Então o TSE agendou para hoje, das 10 até as 18 horas, o acesso de técnicos das Forças Armadas ao código fonte da urna eletrônica. O ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, enviou ofício classificado como urgentíssimo à corte na segunda-feira, solicitando a análise. O acesso ao código da fonte está aberto para consulta das entidades fiscalizadoras das eleições, entre elas as Forças Armadas, desde outubro de 2021. Quer dizer, já estava lá liberado desde outubro esse acesso, né? Mas querem criar um fato político. Então foi feito esse pedido, o TSE está liberando, entre outras entidades que já solicitaram acesso e já tiveram esse acesso, está o PV, o PL, o PTB, a CGU, Controladoria Geral da União, o Ministério Público Federal, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o Senado e a Polícia Federal. Já inspecionaram ou estão inspecionando o código-fonte no TRE. Vamos ver o que as Forças Armadas vão dizer ou alegar sobre a segurança das urnas. Né? Vamos ver aí o que vai. Já foi aberto esse código aí para todo mundo aí. Então, só eles estavam se queixando. Desde 2021 já existia essa liberação do Supremo aí. Agora vamos ver depois, né? De hoje, amanhã ou depois, como as Forças Armadas vão se comportar depois de analisar aí esse código-fonte aí no Tribunal Superior Eleitoral. E continua aí, né? Aquela coisa, vamos dizer, as benécias, né, do governo Bolsonaro a 60 dias das eleições aí. A Caixa vai liberar a partir de 9 de agosto R$ 110 para o Vale Gás. A Caixa Econômica anunciou nesta terça-feira, ontem, que vai antecipar o pagamento da primeira parcela do Auxílio Gás, que será de R$ 110. A liberação do dinheiro, que estava prevista a partir do dia 18, será feita já a partir do dia 9. Pagamento segurado de forma escalonada, de acordo com o final do NIS do beneficiário, com término previsto para 22 de agosto. Ao todo, 5,6 milhões de famílias serão beneficiadas até o final do ano. Esse benefício só faz até o final do ano. Olha, se Lula continuar subindo as pesquisas aí, já já Bolsonaro vai liberar geral. Deve ser gás de graça, combustível de graça. E como o Lula falou, né? Tá liberando dinheiro, sempre é bem-vindo. Pegue e use, como disse bem o Lula, antes que o Guedes tome, né? Então vá lá e usa seu benefício. E agora, sabendo que realmente são benefícios politiqueiros que só são até o final do ano. E na questão dos R$ 600, é aumento, né, do auxílio de 400 para 600, seria até o final do ano, mas o Bolsonaro já ontem mesmo já estava falando aí que se reeleito e vai prorrogar esses R$ 600. Também o Lula disse, se eleito, vai manter os R$ 600. Vamos ver aí. Tá bom? Era bom que no Brasil tivesse eleição todo ano, né? Todo mundo ganhava. Aí era benefício que não acabava mais. Era uma beleza. Mas vamos ver aí. Olha, quem tem direito ao benefício? Tem direito ao benefício as famílias inscritas no Cadastro Único para Programa Social do Governo Federal, com renda familiar mensal per capita menor ou igual a meio salário mínimo nacional, R$ 606. Também são beneficiados as famílias que moram com pessoas com deficiência e idosos com 65 anos ou mais, beneficiário do benefício de prestação continuada, o BPC, bem como as famílias com mulheres vítimas de violência doméstica que estejam sob monitoramento de medidas protetivas de urgência aí, tá bom? Então as pessoas fiquem atentas aí, também você fique atento aí ao frigorífico Rei da Carne, onde você encontra carne de qualidade com preços imbatíveis. Loja em Euclides da Cunha, na Avenida Almirante do Rem e na Rui Barbosa, na Rui Landa Algodões, e a mais nova loja em Monte Santo, no antigo frigorífico do Fabinho. E no frigorífico Rei da Carne, você já sabe, né? Além de produtos de qualidade, preços imbatíveis, você tem até cinco vezes para pagar. E temos também aí quem, meu DJ? Alconete, manda! Precisando de uma internet rápida e estável? Ligue ou mande um zap para 759-9952-6444 e assine a internet líder da cidade. Só a Alconnect tem fibra óptica em toda a cidade e especialistas à sua disposição de segunda a sábado até às 8 da noite. Além de planos com até 500 mega de velocidade para trabalhar, jogar e assistir sem travar. São 20 anos de liderança sem contrato de fidelidade com os clientes mais satisfeitos. Pergunte a quem usa. Alconnect, a internet líder da cidade. 759-9952-6444. Alconnect, a internet líder da cidade. Você está ouvindo Direto ao Ponto. Direto ao Ponto, com Júlio Almeida. Meu DJ é uma figura. Mandar um abraço aí para meu amigo Augustinho, não é isso? Um grande abraço aí, Augustinho. Edinaldo Guerra, vereador Edinaldo Guerra, bom dia, Raelton Costa, Fernando Ferreira, bom dia, José Ernesto de Macedo, bom dia, obrigado por estarem participando de Direto ao Ponto com Júlio Almeida. E não esqueça, se você quer um evento esportivo de primeira linha, com qualidade, preço especial e justo, contrata a equipe 10 de esporte de Euclides da Cunha. Divulgação do seu evento, narração e sonorização. Contrate através do telefone 75999237353. Olha, gente, mais um crime bárbaro, né? No Brasil, mais um. Tá? Acaba se virando rotina no Brasil. Infelizmente, esse tipo de crimes aí, né? O corpo da menina Bárbara Vitória, de 10 anos, que estava desaparecida desde o último domingo em Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte, foi encontrada em um matagal próximo ao campo de futebol, na manhã dessa terça-feira. O corpo foi encontrado por um estudante que estava ajudando nas buscas. A criança estava amordaçada e vestia apenas a camisa do Atlético Mineiro, com a qual estava antes de desaparecer. Aqui fica um questionamento, né? É uma pessoa que pratica um crime bárbaro desse. Tem mais como conviver com a sociedade? Tem recuperação? Na minha visão, não. E outra, vai preso e, infelizmente, logo, logo já está nas ruas praticando novos crimes aí. Acho que o Brasil deveria rever isso ali, porque no Brasil também é complicado você ter uma pena de morte no Brasil aí. A justiça no Brasil também é muito falha, né? Acaba até condenando, como a gente já viu casos e mais casos aí de pessoas que foram condenadas e acaba depois provando que foram inocentes aí. Então é meio complicado. Mas um indivíduo desse aí, na minha concepção, na minha visão, não tem mais como viver no meio de uma sociedade. A verdade é essa aí, tá bom? Olha, gente, pandemia. O Brasil registrou nessa terça-feira 271 mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando 679.063 mortes desde o início da pandemia. Com isso, a média maior de morte nos últimos 7 dias é de 214. Em comparação à média dos 14 dias atrás, a variação foi de menos 13%, indicando tendência de estabilidade. E aqui em Euclides da Cunha, não houveram, né, graças a Deus, novas notificações aí de novos casos, tá bom? Ó, e veja como a vida dá voltas e rápido, né? Enquanto Luva de Pedreiro mostra sua mansão, né? A residência possui 4 quartos, todos no segundo andar, blá blá blá. Dormitório do influenciador fica de frente para o mar e conta ainda com uma banheira de hidromassagem. É possível estacionar 10 carros na frente da residência. Uma residência de 890 metros quadrados que conta com piscina, jacuzzi e área ampla de lazer. O valor do mercado gira em torno aí de 8 milhões. Então, o Luva está lá, né, mostrando aí. Outro influenciador que dias atrás também ostentava luxo, o famoso mendigo, desabafa nas redes sociais. Após anunciar retorno às ruas e ser visto por internautas pedindo esmolas em Brasília, o ex-morador de rua Givaldo Alves havia desativado as suas contas nas redes sociais. Nesta semana, ele reativou o seu Instagram e deixou uma mensagem para seus seguidores na biografia. Aspas. Para todos aqueles que me apoiaram, minha eterna gratidão. Para aqueles que torceram para o meu pior, espero que estejam satisfeitos. Fecha aspas. Aí escreveu. Desde que reativou as redes sociais, Givaldo ainda não apareceu nas redes sociais para mostrar suas condições atuais. Mas a expectativa dos seus fãs é que ele apareça em breve com novidades sobre seu retorno. Olha, eu estou vendo isso aí mais como a cara de uma jogada de marketing, né? Diz que é para as ruas, voltou alguma filmagem, agora volta aí. E como é no Brasil, a gente não duvida de nada, né? Então ele aí está agora dando uma de mendigo, de vitimado. Bom dia, meu grande amigo Marcos Antônio Soares. Um longo abraço para você. Olha, futebol, não é que meu Corinthians, meu DJ, meu Corinthians perdeu para um tal de um Flamengo. Um Flamengo, pelo amor de Deus. 2-0. Agora vai ter que remar muito para um próximo jogo aí, pensar, né? E para a semifinal aí. Mas tudo é possível, né? E meu Corinthians, eu acho que ele chega lá. Força, Timão, aí, estamos aqui torcendo que realmente chega a semifinal. Mas 2-0 pro Flamengo. Flamengo é de onde esse time? Você sabe informar? Ou... O meu DJ. Flamengo? Sim. Sei. Onde é que é esse time? Sei, não. Flamenguista, brincadeira à parte, brincadeirinha, pelo amor de Deus. Eu tô brincando. Né, meu amigo Rael? Tu vai depois me diz onde é esse Flamengo aí, tá bom? Então, pois é, gente. Estamos chegando aqui ao final do nosso bate-papo. Gostaria de agradecer mais uma vez a participação de todos vocês aí, o carinho de vocês. E volto a falar, vamos ficar atentos, a gente é ano eleitoral, vamos ficar, ó, de olho aberto com essas promessas e mais promessas que vão fazer, principalmente daqueles que a gente já sabe, né, que prometeu e não cumpriu. Aí passam aí 6 anos completamente ausentes, agora chegam querendo ser salvadores da pátria, que vai acontecer e tudo, e a gente tem aqui feito o nosso papel. Eu, como sempre, falo aqui às pessoas. Tem algumas pessoas que não gostam, me criticam, tem até críticas ácidas contra a minha pessoa, mas eu estou fazendo aqui o meu papel de comunicador, de mostrar a verdade. Como eu já disse, está aqui à disposição do senhor.